Olá. Os povos, como nós sabemos, têm origens diversas. Cada povo tem uma história, cada povo se originou de uma maneira. E nós também sabemos que existem muitas lendas. Cada povo tem lá nos seus primórdios, né, lendas que contam como teria sido a formação desses povos. Mas existe a história que explica claramente como esses povos começaram. No caso de Israel, a origem é única. É uma origem que certamente fala sobre a sua identidade. É uma origem que, trazendo essa identidade, deveria, é claro, formar uma mentalidade, e essa mentalidade influenciar na vida dos israelitas. E, portanto, a história deles, a história real, suas verdadeiras origens são muito importantes para que eles sejam aquilo que realmente deveriam ser. Bem, se eles são ou não aquilo que deveriam ser, essa é uma outra história. Nós estamos aqui já caminhando para o finalzinho do livro de Josué. Essa trajetória da conquista da terra prometida que nos é contada nesse livro chega aqui ao seu epílogo, né, à sua parte final, às suas conclusões. E veja, a gente tem aqui no capítulo 24, que na verdade já é o último capítulo, nós temos o último pronunciamento solene de Josué. Ele convoca, então, como sempre, ali em Siquém, a cidade onde estava o santuário naquele momento, convoca ali os líderes, convoca as tribos de Israel. Ele tem um importante pronunciamento a fazer, é o seu último grande pronunciamento solene. Ele já sabe aqui que ele está no fim dos seus dias, né? E, na verdade, nós vamos ver, a princípio, a primeira parte, né? Hoje, a primeira parte desse pronunciamento, onde Deus lembra a história ao povo de Israel, ou seja, Deus lembra ao povo de Israel que eles têm uma história e essa história não é uma história qualquer. Veja, os versículos 1 e 2 falam isso, né? Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Portanto, você vê que as palavras de Josué aqui não são palavras meramente tiradas ali de um rascunho que ele fez da sua cabeça, mas são palavras que Deus o encarregou de transmitir. Ele faz aqui um papel, tem aqui um papel profético, né? Não é no sentido de anunciar coisas futuras, não é nesse sentido, mas no sentido real, na essência de um profeta, que é ser porta-voz de Deus. Se aqui é uma voz de Deus, Deus falando por meio dele. Então ele diz: olha, Deus está dizendo para vocês, né? Assim diz o Senhor. E é por aí que nós vamos caminhar aí nesse pronunciamento de Josué, nessa primeira parte, que então trata da história do povo, segundo Deus quer que ele fale ali para eles. Muito bem, nós vamos ver então dos versículos 1 a 13, né? Na verdade, continuando aqui, né, do 2 ao 13, seguindo da onde a gente parou. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Então, essas são as origens do povo de Israel, resumidas aqui nessa narrativa que Josué traz nesse pronunciamento, palavras que Deus o encarregou de transmitir. Então, o que nós temos aqui a princípio é o chamado de Deus. Deus mostra aqui o seu chamado. O povo de Israel é um povo que foi chamado. Começou com o chamado, melhor dizendo. Chamado em primeiro lugar de uma pessoa. Veja, alguém que sai do meio dos caldeus, para lá do Eufrates. O Eufrates está ali ao norte, do território de Israel, e ali era a terra dos caldeus, e ali na cidade de Ur vivia a família de Abraão. E Deus fala pessoalmente com ele. É muito importante entender que é um chamado pessoal. Uma família pagã, como Deus faz questão de lembrar ali uma família que adorava falsos deuses, era uma família de idólatras. Deus não tirou Abraão de um meio de um meio devoto a ele, de um meio olha que família abençoada, que pessoas fiéis a Deus, que adoravam o Deus único, verdadeiro, que tinham lá seguido tudo que vinha desde Noé e toda aquela linhagem, é uma linhagem boa, uma linhagem santa. Veja, nós não temos isso aqui. Nós temos um homem que é chamado dentro de um contexto de idolatria, um contexto de paganismo. Um homem que é chamado por meio de promessas. Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, né? E essas promessas de Deus, elas vão se renovando na vida de Abraão, promessa de que ele teria uma descendência, promessas que por meio de Abraão, de que ele teria além de uma grande descendência, né, teria a posse, né, a sua descendência teria a posse de terras específicas, no caso, essas terras que ele iria mostrar para ele, e toda a terra seria abençoada. Por meio dessa descendência, enfim, são promessas que vão, inclusive, se renovando à medida que que nasce o filho da promessa, que é Isaac. O texto nos mostra aqui que primeiro veio Isaac, depois veio de Isaac veio Jacó. E é citado brevemente ali Esaú, que recebe terras ali bem a leste do Jordão, em montanhas que Deus está dizendo, eu dei essas montanhas para Esaú e para suas descendências, para sua descendência. No caso, território que não seria território dos israelitas, ou seja, dos descendentes de Jacó. Bom, e aí, veja, ele sai, existe uma saída do meio dos caldeus, no caso de Abraão, e tem uma ida para o meio dos egípcios, que aliás tinha sido anunciada por Deus, que o povo iria passar lá 4 séculos ali nesse país. E de fato Jacó vai para lá, tem toda a história envolvendo a vida de José, como a gente sabe, as 12 tribos, né, que se formam a partir dos filhos de Jacó, são formadas ali dentro do Egito, a princípio com privilégios, depois esses privilégios caem conforme os faraós vão se sucedendo, até que por fim eles são colocados numa situação de escravidão e são submetidos ali a trabalhos forçados e tudo mais. E é justamente o tempo determinado por Deus para, por meio de Moisés, é citado aqui Moisés e Arão, né? Por meio de Moisés haver a libertação. A libertação daquele povo mais tarde, que é aquilo que a gente ainda vai ver. Mas veja, em primeiro lugar, vamos falar desse chamado. Israel é um povo formado a partir de um chamado pessoal. Eles precisavam lembrar disso. É muito importante saber que Deus começou esse povo chamando um homem, e chamando um homem para estabelecer uma aliança muito especial com ele. No caso de Abraão, uma aliança incondicional, promessas incondicionais. E essas promessas estão ligadas aos propósitos de Deus. Deus não faz promessas fora dos seus propósitos. E é muito relevante saber que promessas de Deus, elas pertencem, por assim dizer, aos propósitos, elas fazem parte desses propósitos, elas servem para cumprir esses propósitos. Quando você sabe disso, quando você sabe que você está dentro disso, você faz parte disso, a tua vida faz parte disso, como um israelita ali naquele momento, naquela terra, naquele lugar, junto com todo aquele povo, você junto com a tua tribo ali, com a terra que já você havia se estabelecido com a sua família, você saber que tudo isso fazia parte de um propósito de Deus, um chamado que Deus começou lá com Abraão e ele foi confirmando e Deus foi conduzindo soberanamente toda a história até chegar àquele ponto. Tudo isso dá sentido à vida das pessoas individualmente e coletivamente. Falando da igreja, a gente precisa fazer essas pontes, né? Que evidentemente não se trata aqui, a gente vem repetindo isso exaustivamente, que até a igreja não tem promessas de terra, de prosperidade, desse tipo de coisa, não tem alianças condicionais, não tem essas coisas. Mas a igreja também é um povo formado a partir de chamados, mas chamados como? Cada um que pertence à igreja é porque teve dois tipos de chamado na sua vida. Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é um tipo de chamado, é o chamado do anúncio do evangelho. As pessoas, você anuncia o evangelho para as pessoas, né? As pessoas estão por aí anunciando, mas nem todos creem. Porém, existe um segundo tipo de chamado que também é mencionado no Novo Testamento, que é o chamado interno, é Deus chamando, não é mais aquele anúncio do Evangelho, mas o chamado interno, é o Espírito Santo ali convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Esse é um chamado, é Deus agora dizendo: você é meu, você precisa abrir os olhos, é Deus mostrando a realidade da cruz, é Deus mostrando a salvação e esse chamado trazendo a salvação, ou seja, o Evangelho não apenas anunciado, mas crido. Portanto, nós também somos um povo formado a partir de chamados, mas com uma identidade bem diferente do povo israelita, óbvio, né? Vemos aqui, além do chamado de Deus, o livramento de Deus. Nós vemos que, como eu estava dizendo agora há pouco, o povo foi libertado do Egito, um povo de escravizados, um povo de perseguidos, agora por meio do chamado de Moisés, também é chamado para ser um libertador, não é um chamado diferente, né? É um chamado para libertar o povo, para conduzir o povo. O povo ali é submetido a várias situações, inclusive quando Moisés pede para o faraó para que o povo saia, se desencadeia uma série de ações e reações ali, vem as 10 pragas, como a gente sabe, até que chega na morte dos primogênitos, os egípcios vão atrás dos israelitas que vão rumo ao mar. O texto diz que o mar se abre, eles passam, os egípcios são engolidos, seus exércitos são engolidos, seus cavaleiros, seus cavalos, tudo. E aqui é dado uma nota que eles são castigados, né? Então é ao mesmo tempo o cuidado de Deus, a proteção de Deus com o seu povo e o castigo de Deus ali para os egípcios. Livramento. Livramento que é por libertação, mas livramento também de manutenção. Manutenção no deserto. É mencionado rapidamente o deserto ali. Não é explicado ali o motivo. Ali, né? O texto não está se ocupando disso, não é o foco da narrativa explicar tudo isso, mas é explicado que eles passaram um longo período, aqueles 40 anos no deserto. Nós percebemos que foi um período de formação do povo israelita. Agora eles são um povo, agora eles têm uma lei, eles têm um culto que eles receberam ali, e no meio de tudo isso vai aparecendo a rebeldia, com murmurações, com revoltas, com tudo isso, e Deus tratando disso, lidando com isso, a lei começando a ser aplicada, e ao mesmo tempo Deus provendo, Deus sustentando, Deus mantendo. É verdade que toda uma geração deixa de entrar na terra prometida, por isso esses 40 anos, né? Mas durante esse tempo há o sustento, há a manutenção, e afinal o povo de Deus, no caso ali Israel, chega. Chega onde tem que chegar. Israel é esse povo, um povo que precisava ser lembrado de que tinha sido tirado da escravidão, tinha sido preservado. Isso em meio à sua desobediência, isso em meio à sua rebeldia, sempre sendo mantido, sendo sustentado, Deus combatendo por eles, sempre. E a igreja? A igreja. Nós precisamos novamente fazer essa ponte. Também é um povo tirado da escravidão, mas não uma escravidão terrena, a escravidão espiritual. E o que é aquela Páscoa judaica que para nós não celebramos aquela Páscoa. Paulo até explica, né, na sua carta aos Coríntios, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, por isso celebremos a festa, que no caso aqui ele está se referindo à ceia. A ceia é a celebração da morte de Jesus até que ele venha. A ceia é essa lembrança da obra de Cristo em favor dos seus, em favor dos remidos, em favor dos salvos. A igreja é esse povo que foi tirado das trevas. A igreja é esse povo que foi tirado da morte, foi tirado de uma eternidade de condenação e ganhou a vida eterna. E também, nas suas imperfeições humanas, na sua natureza pecaminosa, enquanto nesta vida, é um povo preservado, preservado em fé. O que é muito importante nós lembrarmos que, com o advento da cruz de Cristo, institui-se também a preservação da fé. O Novo Testamento nos garante que a fé dos salvos é uma fé mantida, preservada por Deus. Nós não podemos manter a nossa fé. Quem mantém a nossa fé é Deus. Aliás, quem a deu é Deus. Ele é um dom de Deus, diz Efésios 2:8. o dom de Deus, né? O dom de Deus. Não, nós não somos salvos por obras, mas é por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos preservados nessa fé. Nós também somos um povo que teve um grande livramento, e isso é motivo de grande celebração. Um povo chamado por Deus, um povo que foi libertado por Deus. Então nós temos o chamado de Deus, nós temos o livramento de Deus e nós temos o cumprimento de Deus. É chegado então aquele ponto onde eles estavam ali. Até aquele momento da história foi tudo resumido, repassado, relembrado até aquele ponto. E isso incluía as batalhas que aconteceram a leste do Jordão, quando os amorreus foram derrotados, isso ainda no tempo de Moisés, é lembrado isso. E um episódio à parte aqui, que envolve Balaque, ali em Moabe, que preparado já para combater Israel, mas ele resolveu usar ali uma estratégia diferente, uma espécie de astúcia, contratando Balaão. Para que ele amaldiçoasse o povo, tem todo aquele episódio da mula falante, e Deus demove Balaão dessa missão de amaldiçoar Israel, e ao contrário, ele acaba abençoando Israel. Isso causa toda uma reviravolta no cenário, tudo é frustrado, todos aqueles planos são frustrados. É bem verdade que depois ele usa a estratégia de que as mulheres moabitas seduzissem os israelitas, o que causa a ira de Deus, a punição de Deus, mas aquilo que havia sido tido como derrota no caso de um combate ou de uma maldição, nada disso acontece. Isso é lembrado aqui. Tem a conquista a leste do Jordão. E finalmente a conquista do oeste do Jordão, que é o que acontece durante o livro de Josué. A conquista depois que eles atravessam o Jordão, a entrada de todo aquele contingente ali de povo, né, na terra prometida. É interessante que são citados aqui em algumas versões, a NVI não traz isso, nem a NVT, mas muitas versões usam os vespões aqui, que está lá no original, realmente, vespões que Deus enviou à frente. Mas é uma figura, evidentemente, por isso é que versões não se preocuparam em trazer isso com literalidade. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer o poder de Deus, Deus foi à frente. Alguns acham que até teve ali alguns exércitos que chegaram antecipadamente. O fato aqui, e o que o texto, sem nenhuma dúvida, está dizendo é que o poder de Deus agiu não apenas antes dos israelitas chegarem, mas quando eles estiveram ali e depois dos combates, né, durante as batalhas e depois das batalhas. Deus agiu o tempo todo contra esses cananeus, são descritos ali novamente, todos aqueles povos cananeus que habitavam ali, todos eles foram derrotados, começando por Jericó, né? Jericó foi a porta que se abriu ali para várias batalhas, para várias vitórias, para toda essa conquista, como a gente pôde acompanhar nesse livro. E finalmente o lembrete que encerra essa narrativa. Sempre foi Deus. É lembrado a eles que não foram seus arcos, não foram as suas capacidades militares, as suas capacidades de estratégia, as suas capacidades humanas, em hipótese alguma, que puderam trazer qualquer vitória para eles. Nada disso foi feito por eles. Claro que um povo que o chamado vem de Deus, um povo que o livramento vem de Deus, é óbvio que também as batalhas seriam conduzidas, seriam controladas por Deus, e Deus é que derrotou todos aqueles povos. Além disso, Deus proveu para eles, como ele havia prometido, plantações, casas, cidades fortificadas. Eles não tiveram que construir. É evidente que algumas Deus mandou que fossem totalmente destruídas, porque elas eram primícias, elas tinham que ser consagradas a Deus. É uma questão daquilo que Deus estabeleceu. Tinha que ser assim, tinha que ser feito daquela forma. Mas eles ainda ficaram com muitas cidades, com casas, com plantações, animais, com mais do que aquilo que eles precisavam para começar a vida na Terra Prometida, sem que eles precisassem fazer grandes esforços, além do esforço normal da vida, trabalhar, tocar a vida, mas muita coisa foi dada ali de presente para eles. Lembrando que até quando eles saíram do Egito, aconteceu algo nesse sentido, né? Quando os egípcios, querendo, né, que os israelitas fossem logo embora, acabaram presenteando ali com várias coisas preciosas. Israel é um povo que testemunhou o poder e a fidelidade de Deus. Esse povo tem uma história de testemunho real, de um Deus verdadeiro, de um Deus que se comprovou como verdadeiro através da história, que não é um mito, não é uma lenda, e muito pelo contrário, também não é mera história de façanhas humanas, de heróis humanos, e tudo isso que é valorizado aí por outros povos. É uma história em que o poder e a fidelidade de Deus foram testemunhados, foram comprovados. Ora, e a igreja? A igreja também é um povo que testemunha o poder e a fidelidade de Deus. Ou não é isso que é comprovado na vida de cada pessoa que é chamada pelo Evangelho, cada pessoa que foi tirada da escravidão espiritual, cada pessoa que sabe o que é o milagre da conversão, o milagre do novo nascimento, da identificação com Jesus, da fé em Jesus. Cada crente genuíno, cada crente verdadeiro é uma testemunha viva do poder e da fidelidade de Deus, porque esse poder ele se mantém, ele continua nas transformações, nas mudanças, nas lutas, naquilo que aprendemos dia a dia, a igreja, a comunhão, tantas bênçãos, a bênção da oração, a confiança, a segurança da vida eterna. Por isso, eu acredito que olhando para esse texto, nós temos algumas grandes lições e coisas que podemos seguramente aplicar na nossa vida, aplicar para nós. Devemos ser gratos por ter sido chamados por Deus, por ter sido tirados da escravidão e por sermos sustentados por Deus. Nada disso são coisas pequenas. Nada é pequeno, são coisas grandiosas. E devemos reconhecer essas coisas e reconhecendo, ter gratidão no nosso coração. Devemos anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus está no Evangelho, é por meio dele, é por meio do anúncio dele que outros serão chamados. Nós anunciamos, é um chamado externo. Deus chama, é o chamado interno. Deus vai usar o chamado externo para aplicar o chamado no coração. Nós devemos crer firmemente nisso e continuar cumprindo nosso papel aqui, que é justamente continuar, chamando outros. Devemos, olhando para essa história e pensando em toda a autoconfiança que é pregada no mundo, é pregada às pessoas. As pessoas são sempre estimuladas a serem autoconfiantes. Nós devemos ser muito cuidadosos com isso. E não adotar esse tipo de pensamento, mas exercitar a teoconfiança, ou seja, a confiança em Deus, a Cristo confiança, a confiança em Jesus Cristo. Essa sim, ela nos despe dos nossos méritos, da nossa glória pessoal, dos nossos erros, para que a gente continue entendendo, continue sendo alicerçado por aquilo que é efetivamente o poder de Deus. É Ele que chama, é Ele que transforma, é Ele que sustenta. O povo de Israel precisava ser lembrado de muitas coisas, isso era muito importante. Deus repete muitas vezes nas Escrituras essas questões históricas para que eles absorvessem e passassem de geração em geração, que tudo isso veio dele, de que é ele que chama, é ele que livra e é ele que cumpre as promessas. Nós também devemos crer dessa forma, embora em outros aspectos, embora em outras realidades, mas temos que compreender e aplicar essas realidades na nossa vida, colocando sempre em Deus a nossa confiança. Que Ele nos ajude a aprendermos, a sermos encorajados por essas histórias bíblicas, que nem sempre são diretamente relacionadas à igreja, mas que têm sim aplicações para a igreja. Que Deus nos ajude nisso, Deus te abençoe e tenha uma boa semana.